Tudo bem, vô? Esse homem. Saravá, pai Cipriano na terra. Esse diferente esses coisas, né? É, vô. Esse o senhor quer conversar comigo, né, mano? Eu quero, vô. E tô dizendo pro nego pra falar nisso aqui, né? Então fale, irmãos. Qual que é o nome do senhor? Esse de Cipriano. Esse negro Cipriano. Qual que é o nome da sua falange? Cipriano, senhor Cipriano das Almas? Esse negro Cipriano do Cruzeiro das Almas, sim, senhor. Oh, meu pai. Ô, vô, o senhor sabe que muita gente conhece esse nome e relaciona com São Cipriano da Capa Preta, acho. Que escreveu aquele livro. Que relação tem, vô? Não tem relação, não, senhor. As pessoas entendem tudo que escrever, né? As pessoas precisam... É como na Umbanda, precisa ter o santo... As imagens para as pessoas terem uma simbologia, né? É. O senhor Ogum é Ogum, mas tem que ter um osso montado num cavalo para o povo ter um referencial. É. É necessita ter um negro velho fumando num cachimbo para saber que ali tem um negro velho. Mas não tem referencial, não, senhor. Entendi. Qual que é a especialidade, vô, dessa sua linha? Se o senhor quer saber especialização, esse negro tá boca mais na linha do Oriente, né, moço? Linha do Oriente. Então, sim. O senhor faz o que, assim, quando o senhor não tá incorporado? O senhor cura as pessoas? A missão que é dada a esse negro, moço, na linha dos Orientes, é trabalhar com todo esse povo que carrega as demandas quando passa de seu mundo para outro. Esse povo passa, moço, e leva as aflição, leva as agonias, os desespero. E do outro lado tem que ter alguém que oriente esse povo. Ah, entendi. Daí tem um duplo significado, então, para a linha do Oriente, né? O senhor orienta eles também. Pode ser, senhor. Pode ser assim, sim. Graças a Deus. Então, como é que é isso, vô? O que, que a gente pode fazer para não levar para o outro lado essas coisas que a gente acumula aqui no corpo emocional, no corpo mental? Precisa se espiritualizar melhor, seu moço. Isso é uma das coisas mais difíceis que tem nesse mundo, é levar a vida se espiritualizando, tentando ser uma pessoa melhor, tentando não fazer o mal a quem quer que seja. À medida que os tempos se passam e se um ser inteira, se um ser não vai conseguir passar pro lado do outro, moço, sem levar alguma coisa. Se não, seria um santo. É realmente. Quando o nego diz, moço, que nós tabuca no linha do Oriente recebendo esse povo que vai quisilado, moço? Quisilado. É, sabe o que é quisilado, né, moço? O que que é, avô? É tudo que não presta, moço. Ok. Vai passar pro lado de lá com os quisilados? Tem que ter alguém que vai estender a mão, né? Vai deixar o coitado largado? Já sofreu aqui e ainda vai sofrer lá. Tem que ter um direcionamento. O pobre coitado chega lá desesperado, sem saber onde vai. Então, vô, qual ou quais são as maiores dificuldades que o senhor encontra na execução das suas atividades no mundo espiritual? A falta de amor. O desapego aos priori do mundo e o ego. São três coisas que o negro pode dizer para o Xunxê que dificulta as pessoas de evoluir. E quando o senhor incorpora, avô, que tipo de trabalho que o senhor faz? O nego só orienta, moço. Orienta os necessitados. Mas você sabia, moço, que tem muito povo, muita pessoa neste mundo que leva o seu vida e tem os encostos nas suas vidas, nas suas costas e não sabe, moço. Nossa. E vai passando os tempos com cabeça pesada, com a vida atrás, as coisas não avançam. Esse é um dos tabucadores que nós faz nessa linha, seu moço. Orientar os que tá aqui, mas especialmente os que tá lá, que precisa entender que não tem que voltar aqui para se vingar de uma coisa que já passou. Então, como que a pessoa descobre que ela está com encosto? Geralmente essas coisas, seu moço, é difícil de se descobrir. Uhum. As pessoas começam a ter sinais que as coisas não estão indo bem na vida. Não vai bem na vida pessoal, não vai bem no amor, não vai bem no serviço. E todas as coisas que as pessoas querem fazer a vida acontecer, as coisas acabam indo esquisito, né, moço? Sim, senhor. As pessoas começam a ficar um pensador de desespero. Muitas dessas pessoas ainda acabam indo parar, procurar ajuda dos pais e mãe orixá, dos pais e mãe de santo da terra, e acaba se ajoelhando uma hora ou outra num pé do negro, e o negro vai dizer o que acontece. Esse tem esses encostos, né? Se assim posso dizer, com esses nomes, que Xunxê pode compreender. Tá. Isso é muito sério, moço. É uma... Muitos podem escutar o negro dizer isso, uhum, e dizer que o negro tá falando coisa bonita, né? É. Encosto. O que é o encosto? Nós mesmos é encosto. Às vezes nós mesmos é encosto em nós mesmos. Os nossos próprios pensamentos atraem o que não presta, moço. Temos que exercitar, esses povos têm que exercitar o amor e a caridade e a oração, limpar a sua mente através da reza. Entendi. Então, vô, tem gente que define encosto como uma forma, pensamento que, de tanto que deu vida para aquilo fica pesando nas suas costas. E de espírito obsessor, uma consciência realmente de um espírito de outra, de outras vidas, que encontrou com essa pessoa ou dessa própria vida. Então, o senhor está se referindo a um obsessor, né? Sim, senhor. Entendi. Se o encosto encosta numa pessoa... Claro. e vem para atrapalhar a vida deste pessoa. Uhum. Ele pode ser dizer que é um obsessor, sim senhor. Claro. Pode, sim senhor. Pode, né? Mas a pessoa andar com um crucifixo no pescoço não tá bom, vô? É o que nós já falamos, da simbologia. As pessoas precisam ver alguma coisa para achar que está se fazendo algo. O sim. Simples fechar de oi, moço, juntar as palmas da mão e fazer uma reza bem feita e bonita, com fé, moço, é muito mais importante do que andar com um negócio pendurado no pescoço, moço. Tem gente, moço, que anda com os pescoços cheio de guiajado, esses guiajados que se usa no catimbó, que anda até com o pescoço torto. Mas não está se espiritualizando como deveria, né, moço? Não está tentando ser uma pessoa melhor, cabeça mais leve, cabeça mais limpa, e assim tentando afastar os pensamentos negativos. Como é que o senhor acha que um obsessor vai se aproximar de uma pessoa se ainda não achei pela força do mental da pessoa que está perturbada? O próprio inimigo de uma pessoa é ele mesmo. E é por aí que esses obsessores vão se aproximar. Tem que tentar ter equilíbrio próprio. Então, o senhor falou do mental. Para quem não entende o que é isso, vô, o que, que é, é... Como é que eles... criam essa sintonia com o mental da pessoa? O que, que é o mental da pessoa? É todo tipo de pensamento inerente a uma consciência humana viva, moço. Todo tipo de pensamento que o senhor determina para a sua vida, isso é o mental. Isso é uma coligação com o espiritual e com além. Entendi. Por que que o conhecimento disso não foi disseminado amplamente? O conhecimento, moço, às vezes pode ser dito como uma dádiva, mas às vezes pode ser determinado como uma perdição. Os conhecimentos existem desde que mundo é mundo. Mas como toda pessoa tem o livre-arbítrio de buscar as informações ou as desinformação, os negros e os outros guiajados não podem impor que o conhecimento de certos assuntos tem que ser estudado, sendo que a pessoa que vai estudar certos assuntos não está com cabeça nem com consciência pronta para entender isso tudo. O conhecimento existe, seu moço. Existe mais coisa na linha do conhecimento espiritual que todos nós possa duvidar. Mas temos que estar pronto para passar a informação para vocês. E vocês têm que estar receptivo para compreender as mensagens que são dadas. E o senhor está se referindo à consciência, moço? Sim, pode ser também, né, vô? A consciência é um modo de estudo, né, moço? Um deles que eu diria para o senhor é a pessoa estudar a si mesmo. Tentar se conhecer melhor. O que é que essa pessoa tem que pensar para entender? O quem sou eu? E por que que eu estou aqui? Tem muita gente que entra num terreiro de macumba, moço, procurando lã, mas sai de lá tosqueado. Nossa. Porque não está pronto para entender as certas coisas que são ditas, moço. O que que quer dizer, Pai Cipriano, essa analogia da lã e do tosqueado? Esse é um exemplo que eu estou passando para vós mexer. E tem muitas pessoas que procuram um terreiro, um determinado trabalho em uma determinada linha. E quando procura lã, eu estou referindo às pessoas escutar uma coisa que é... É muito fácil uma pessoa escutar uma coisa que a pessoa quer ouvir, moço. Quando a pessoa entra no ajoelho, no pé do negro para escutar uma coisa que ele está pronto para ouvir, ele só vai massagear o seu próprio ego, seu moço. Não vai resolver. Vai receber um elogio. Isso seria receber a lã. Receber o tosqueamento é o oposto, moço. Às vezes a pessoa não está pronta para receber um elogio. E quando recebe uma crítica, ou quando ele escuta o que ele não está pronto para escutar, moço, é o tosqueamento. E às vezes pode ser associado com a desinformação da pessoa, né, moço? O conhecimento, moço, gera dúvida, gera medo e gera angústia. Mas não há outro caminho, né, moço? É, o nego fez ser entendido, seu moço? Opa, graças a Deus, sim, senhor. Desculpa a ignorância do nego, né? Que isso? Eu que sou ignorante, pô. Então, vô, daí a pessoa já sabe, ela não pode se conectar ou entrar em sintonia com entidades obsessoras. Mas daí ela diz assim, mas vô, aqui na Terra não tem jeito não. Toda hora tem uma dificuldade, toda hora tem uma adversidade e... Cada um para si, Deus por todos. Que receita que o vô passa para viver uma vida sem entrar nessa sintonia negativa? O senhor se lembra do começo da nossa prosa, moço? Quando eu disse pro senhor que é difícil passar pela vida sem nutrir pensamentos negativos, moço? Foi mesmo. Por mais que se tente ser uma pessoa boa, limpa de coração e limpa de pensamento, o único jeito que um che como espiritualizador e espiritualista pode tentar encontrar é através da reza. Não precisa de muito enfeite não, moço. Junta as palmas da mão, faça uma oração de joelho fechado e agradeça a quem de direito, pedindo a sua proteção. Isso tem muito mais valia do que muito enfeite por aí, moço. Isso se chama fé. O mundo está carente de fé, moço. O mundo está carente de gente séria para disseminar o conhecimento da linha da espiritualidade a quem necessita, moço. Muitos podem escutar o que o negro está a dizer e dizer que esse negro está a falar que está necessitado de muita gente séria para disseminar o conhecimento espiritual pelo mundo. E o negro vai afirmar categórica, moço, que está necessitado de pessoas sérias, sim senhor. Entendi. Mas o negro não está aqui para denegrir nem afrontar ninguém. O negro não precisa disso. É. Precisa de pessoas sérias assim, né? Que pare de ficar só no falar, falar, falar e comece a ser exemplo, né? Você já escutou algum negro velho falar para Xunxê que Xunxê tem que ser exemplo? O senhor já escutou isso, moço? Que as pessoas têm que quando ser... Quando o negro veio... Sim, senhor, moço. Quando o negro diz para a pessoa que a pessoa tem que ser exemplo, a pessoa tem que ser exemplo para si mesmo. Tentar ser uma pessoa melhor dentro da consciência que concebe ao senhor. Eu vejo o que é ser uma pessoa melhor, né, moço? É. Isso vai de cada consciência. Será que o que eu estou dizendo vai ser útil para alguém conseguir compreender e pôr a cabeça no dormidor para entender? Será que eu estou sendo uma pessoa melhor para o outro? Não é essa a instrução. A instrução que o nego diz é que a pessoa tem que tentar ser uma pessoa melhor para si mesmo. Se todas as pessoas do mundo tentar ser uma pessoa melhor para si mesmo, dentro da consciência que concebe a cada ser, o mundo muda, né? Nossa. Claro. Pai Cipriano, às vezes alguns apontam para a falta de sentido para a vida, a falta de significado. Muitas pessoas colocam como meta ter muito dinheiro, outros ter o autógrafo de um artista famoso. O que, que seria uma meta ideal assim para se ter enquanto encarnado? Amor por si mesmo. Se você tem amor por si mesmo e se desapega aos priorismos da Terra, você se lembra do começo da nossa prosa, né, moço? Tudo está significando isso. Tem amor por si mesmo. Não se apegue demais às coisas da Terra, além do necessário para seu vida e sua família. Quando você se apega demais a alguma coisa, moço, às vezes você mentalmente pensa que precisa ter alguma coisa, mas não consegue ter, não pode ter. Isso vai gerar uma consequência atrás da outra, moço. Para que eu precise de 2 pratos de comida se eu já tenho 1, moço? E se eu tiver 2, moço, eu vou dividir esse outro com quem precisa. Amor próprio e amor pelo próximo. Isso é a caridade, moço. Exercitemos a caridade e o amor próprio, estendendo a mão a quem precisa. Desapego aos priorismos da Terra, desapego à ganância e especialmente ao ego, que que o ego que domina todas essas coisas, né? Tem pessoa que quer falar mais bonito que o outro, mas não está preparado para ouvir. Como é que uma pessoa quer falar bonito se não está aprendendo a ouvir, né, moço? Tem gente que quer ter 2 pratos de comida, moço, mas ele não gosta do comida que está na mesa. Mas ele tem 2 pratos. Por que não divide esse com quem precisa, né, senhor? Como é que é seu nome, moço? Jefferson. Desculpe, a gente não... O senhor perguntou meu nome, eu não perguntei o seu, né? Mas tá bonito. Onde é que tá sendo entendido, senhor moço? Sim, senhor. Graças a Deus. E por falar em nome, pode falar. E sim, senhor, prossiga, moço. E por falar em nome, vô, o senhor pode contar um pouquinho da sua última trajetória na Terra? Nós pode deixar esse projador para outro lua, moço? Pode, e aí hoje a gente fala do mais importante, né, vô? É, sim, senhor, nós vai ter que ter mais tempo para explicar isso, que isso aí vai longe, moço. Esse nego Cipiano tem muita lua nas costas, moço. É por isso que o coitado do moço fica todo torto desse jeito. Uh-huh. Tentando segurar o nego, né? O médium, né? É um moço muito bom esse, sabe, moço? Às vezes é muito teimoso. E já sofreu demais na vida porque não conseguiu entender que tem que se desapegar de algumas coisas no mundo e limpar a sua mente pro ego, né? Mas tá aprendendo, moço. Um dia... Tem que tá aqui pra ajudar, né? Um dia nós podia gravar de mostrar o senhor, né, vô, no menino. O senhor autoriza? Pode ser, sim, senhor. O senhor vai acabar conversar com o cavalinho, né? É, se ele também quiser. E as coisas vão se ajeitar dentro do tempo certo. Tá certo. Então, vô, vamos voltar aqui, então, para as nossas necessidades mais... imediatas. Como, vô, a gente consegue então conquistar aquilo que é necessário para a manutenção da nossa saúde, para a segurança da nossa família, sem competir com os outros, sem passar os outros para trás? A primeira coisa que o negro poderia dizer para Xunxê, para conquistar as coisas no mundo, você tá falando da vida, né, moço? Isso. Você tá dizendo dos patacos, das condições que faz você viver inteira, né? Isso, competição, briga. A primeira coisa que o negro poderia aconselhar o senhor e a quem escuta é ser honesto. às vezes olhar no espelho, moço, e se perguntar para si mesmo: será que eu sou uma pessoa honesta? Será que o que eu tenho, eu sou merecedor disso tudo? Tente ser honesto, tente ser sério. Não precisa sair impondo a todos os cantos que se vê, a todo mundo que se vê, as convicções que um ser tem da vida. As coisas acontecem, moço, dentro de uma naturalidade. Todas as vezes que um ser tenta forçar uma situação que não é natural, alguma coisa errada acontece. Tudo tem seu tempo. É por isso que você está aqui. Se você não fosse assistido e orientado, você não estaria aqui não, moço. Estaria participando. Aqui onde? Aqui onde, vô? Esse mundo que o senhor se encontra. Ah. Isso é terra de doido, né, moço? Valeu. Isso é terra de doido, moço. O mundo tá carente de paciência e de amor, moço. É verdade. O nego tem observado... O nego tem observado que o mundo carecia de amor. As pessoas precisam escutar palavras doces, mas não estão preparadas para escutar palavras duras. Às vezes as palavras duras surtem mais efeito do que um passar de carinho na cabeça, moço. É, realmente. Então, vô, o senhor sugere assim, de realmente aguentar ali na honestidade e jamais passar para trás. E aí a pessoa fala assim, mas daí eu preciso ter muita fé, porque o próprio sistema me obriga a passar o outro para trás. E aí? Isso vale o caráter de cada pessoa, né, moço? Esse sistema não foi nós que criou, né, moço? Alguém criou um sistema que diz que o outro tem que passar o outro para trás e tá tentando te empurrar a goela abaixo, isso como se fosse uma verdade suprema. Essa verdade é dele, moço, não é sua. Seja honesto. Apregue-se aos piori do divino, do que é nobre, do que é puro. E deixe cada um seguir o que acha que é certo, né, moço? Quem nós pensa que é para dizer que o outro está errado em fazer isso? Eu posso ter as minhas convicções e não fazer, né, moço? Não, realmente. Isso é seriedade, moço. Não precisa impor ao outro que se um ser acha que ele está errado. O senhor pode dar a opinião, né, moço? E muitas vezes a opinião, se um ser vai sair como desacreditado, né? Porque, como o senhor mesmo disse, existe um sistema que tem que ser cumprido, né? Sim. Isso é coisa de gente hipócrita, moço. É mesmo. Hipócrita é uma palavra bonita, né? Que o nego gosta desse mundo, o povo usa, né? A hipocrisia, moço, é quando uma pessoa diz que ela é certa e não está certa. Faz tudo errado, mas quer que o outro seja igual a ele, ele quer pregar a santidade, sendo que ele está mais para o outro lado, né, moço? Ele não é tão puro assim. Vô, outra necessidade que o ser humano tem... Isso. Continua isso. Outra... Às vezes o rosto que começa a tremer aqui mais que vara verde, né? Graças a Deus. Coitado do menino. Oh, coitado, vô. Ô, vô, a mediunidade é um desafio também, né, vô? Todo mundo fala, ai, queria tanto ser médium, depois que vai ser mesmo na hora de ver. Não é tão fácil assim, né, vô? Muitos querem muita coisa, né, senhor? Muitos desejam muitas coisas, mas nem todos são escolhidos e nem todos estão prontos nem preparados. A mediunidade, como diz, é um dom que nosso Pai Maior distribuiu na Terra a todos os seres vivos. Mas nem todos são os que estão prontos para trabucar, né, moço? A caridade exercida de todas as formas, como Oxalá ensina, como Oxalá determina que assim seja, É complicado, porque quando se um cheiro tem que prestar caridade para outro, aos outros, às vezes você tem que esquecer um pouco de si mesmo, né? A mediunidade é uma coisa linda, moço. Mas às vezes se torna um pouco sofrido. E quando o nego diz que é sofrido, não é porque você vai sentir dor, desconforto. É porque às vezes, seu moço, você tem que se doar às pessoas que você não conhece. Você tem que estender a mão a uma pessoa doente, sem saber se aquela doença, ao encostar em sua mão, vai lhe transmitir alguma coisa. E essa não é a preocupação principal. A preocupação principal é você se doar. Será que estamos prontos para nos doar? Será que nós estamos prontos, moço, para abrir o nosso coração e dar um abraço numa pessoa que você nunca viu na vida, moço? E arrancar duas lágrimas do rosto dessa pessoa com 3, 4 palavras que você diz? Geralmente são palavras doces, né, moço? As pessoas não estão prontas para escutar as palavras duras, moço. Tá certo. Então, como que o senhor ensina a pessoa a lidar com essa inveja de um irmão que tem um caboclo mais forte, um preto velho mais encurvado? Esse nego velho explica pro senhor, respondendo sua pergunta, toda vez que um filho de santo, uma pessoa, um moço, uma moça que usa roupa branca e achar que tem um guiajado mais forte que o outro, isso não existe, moço. Esse moço ou aquela moça que trabuca na linha da Umbanda, na vibração de Oxalá, e se acha melhor que o outro irmão, porque o seu guiajado gira mais, porque o seu guiajado bate mais palma ou grita mais forte que o outro, e só por isso você se acha que é mais especial que o outro, você precisa ser ajudado. Tá esquecendo um dos pilares da Umbanda, que é a humildade. Como é que você vai ser humilde, moço, sendo que você não tem a humildade consigo mesmo, moço? Todos os caboclos, todos os pretos velhos, todos os pequenos, todos os povos das porteiras, todos eles têm o mesmo força de trabalho. O mental do médio que recebe o guia esse ou guia aquele é mais importante do que o guia que está inteira, moço. Na linha da guiajada toda, moço, todos os guiajados não estão preocupados, moço, com isso. Esse negro resumiria isso como uma das 3 coisas que começou a nossa conversa. Isso é o ego, moço. O ego da pessoa passando à frente da sua mediunidade, que é linda, maravilhosa e tem que ser explorada pela sua vibração mais pura. Cadê o equilíbrio da pessoa que está a receber esse guiajado todo? Isso acontece. Se esse negro chipiano pode passar uma mensagem para quem escuta, para você que é filho de branco, filho de pemba, faça uma autocrítica de si mesmo. Olhe-se no espelho e pergunte se você é tão humilde quanto aquele que está lá no fundo do terreiro, quieto, observando. Esse pode ter mais santidade espiritualizado, moço, do que esse outro que diz que tem um guia mais poderoso que o outro. Entendi. Entendeu, senhor? Sim, senhor. E o pai Cipriano, e no caso for o contrário, a pessoa que está vendo o irmão, ela não tem um guia tão forte igual o dele, o preto velho dela não encurva tanto igual o dele, não se treme tanto, e ela fica com inveja, mas uma inveja saudável, querendo tanto que o guia dela fosse tão curvado ou tão forte igual o do outro. Que conselho o senhor dá para essa pessoa? Se o nego pode dar um conselho, né, moço? Para essas pessoas que tá com muita ligeireza de conseguir fazer essas coisas, a primeira coisa que a pessoa tem que pensar é: pra que eu quero ser assim? Por que eu quero ter um nego que deixa o moço todo torto? Por que eu quero ter um nego que faz o moço falar com voz esquisita? Por que eu quero ter um nego que dança? Ou por que eu quero ter um caboclo que gira ligeiro? A Umbanda, moço, não é um circo, moço. A Umbanda, ela é uma casa de caridade e todos que estão ali são igual. Tem que se desapegar aos piori da terra, limpar sua cabeça pro ego, limpar sua cabeça pra inveja. A inveja existe, né, moço? Isso faz parte da humanidade. O nego já disse: difícil é passar pela vida sem nutrir algum sentimento pelo outro que não seja um pouco puro. A inveja é um desses. A inveja existe dentro da Umbanda, seu moço. Muitos fingem que não tem. Outros têm e dizem que não tem. Outros têm e fica disseminando as fofocas. O guiajado tudo sabe desses. Os pais e mães de orixá sabem desses. Os pais e mães da terra sabem desses. E sabe quem é que mais sofre, moço, com tudo isso? Quem? Da inveja inteireiro? A própria pessoa que tem a inveja, moço, porque não está tão puro, não está preparado para entender que se um determinado tabucador, um guia, não vem, moço, é porque o guia não pode vir, entendendo que o médium naquele dia e naquele momento não está preparado, moço, a cabeça não está firme. Ele pode fazer outras coisas para ajudar um trabalho ser bonito, né? Não precisa fazer dançador bonito ou girar ligeiro, não, moço. Tenha paciência, você, com seus guias, tenha paciência consigo mesmo. Toma os seus banhos, faça os seus reza, faça os seus firmeja, tenha mais fé em você mesmo e tenha fé nos seus pais de cabeça. E dentro da paciência necessária, as coisas acontecem. Deixa o outro girar, né? Admire, saúde e peça sabedoria. Muita gente tem medo que a Umbanda vai perder essa manifestação através dos arquétipos da criança, do preto velho, do caboclo e do Exu. O que o senhor tem a dizer a essas pessoas que temem que isso aconteça? O nego diz que mundo é mundo, né, moço? As coisas acontecem, às vezes as coisas acontecem com a ligeireza. E às vezes tem muitas coisas nesse mundo que acontecem muito devagar. O nego não acha que os arquétipos vão mudar e nem vai cancelar e perder a essência da Umbanda, não, moço. A Umbanda, você sabe da criação dela, né, moço? Você sabe da origem da Umbanda, né? Sim. Desde que mundo é mundo, moço, existe a simplicidade, existe a pobreza. O negro, entenda bem, o negro não está dizendo que a Umbanda é uma religião para os pobres. A religião de Umbanda, ela tanto é para os pobres de pataco, quanto os abonados de pataco. Mas pobre de cabeça, moço, pode ser o que não tem pataco, mas tem muito pobre de cabeça que tem muito pataco e é muito mais perturbado de quem não tem nada, moço. Enquanto existir gente na terra perturbada, a Umbanda estará lá, moço, para estender a mão a esse povo todo. Esse negro vai estar sempre aqui estendendo a mão a esse povo. Tem muita gente que vai no terreiro, moço, e tem muito pataco, mas está perdido. Não sabe nem para que está aqui. Ô, vô, como tratar essa atitude que as pessoas têm de achar que são convidadas a julgar alguém como marmoteiro e de se achar no direito de dizer isso para um irmão? O nego já disse pro senhor, seu moço, que já a espiritualidade tá precisando de muitas pessoas sérias. A seriedade se encarrega de afastar, moço, de se encher tudo que não é bom, tudo que não é sério. Aos fios de pemba que escuta, nego chipiando do cujeiro das almas. Tate a Umbanda com seriedade, com respeito e com carinho. Você pode não entender, você pode não ver, mas vós, Michel, está sendo sempre muito observado. Um bom médium, um médium sério, um bom dirigente, um dirigente sério, está sendo sempre observado. Às vezes, um chefe pode perguntar por que, que esse terreiro é cheio de pessoa? Por que, que o outro terreiro é tão vazio de pessoa? Será que não tem força? Será que os guiajados não vão lá? Os guiajados estão lá, né, moço? Só está precisando encontrar pessoa séria para vir inteira para falar o que tem que ser dito. Tem muitas pessoas que querem passar na frente dos guiajados para dizer as coisas em benefício próprio. O guiajado não precisa disso não, seu moço. Isso está cheio. Então, e quando assim a pessoa trabalha na manifestação mediúnica ali, quem está olhando acredita que ela está fingindo. Que conselho o senhor dá para essa pessoa não julgar e amar aquele que está fingindo sem ter que se envolver com ele e sem ter que xingar ele? Poxa, a observação existe dos que estão dentro e dos que estão fora. Observe, não julgue, não se afaste. Pelo contrário, se aproxime dessa pessoa. Essa pessoa está precisando de um abraço, está precisando de amizade, de companheirismo, de orientação. Você pode muito bem ensinar essa pessoa sem expor essa pessoa ao ridículo, sem expor essa pessoa na frente de todo mundo, porque essa pessoa fez uma coisa que nós julga que é errado. Nós não podemos julgar ele como errado, embora sabemos que essa coisa que essa pessoa fez ou faz no terreiro, não é tão certo. É complicado, né, moço, chegar num povo e dizer para ele, estender a mão, moço, nós temos que conversar um pouco. Usar a gentilinha aí com amor, moço. E Xunxê vai acabar orientando esse e pedindo que a pessoa tenha paciência para os seus guiajados se desenvolver mais no corpo mediúnico desse moço ou dessa senhora. Não precisa expor a pessoa ao ridículo. Não precisa xingar. O que eu diria para Xunxê é para ter amor, né? Exalar o amor. Nossa. E que o vô tem a dizer sobre as pessoas que acham que então o candomblé é pior que a Umbanda e vice-versa? Todas as religiões do mundo, seu moço, que põe como pedra fundamental nos seus trabalhos, não importa qual seja a religião, e tem a principal essência, estender a mão a quem precisa, e não obter resultado pessoal para si ou para os seus, estão certas. Mais uma vez o ego se apronta e se aparece na sua pergunta. Se eu disser que a outra casa é inferior à casa que eu sou, ou se eu disser que a outra religião não presta, quem não presta é só eu, seu moço. Tá certo. Nossa. Qual o conselho que o Pai Cipriano do Cruzeiro das Almas dá para os filhos quando eles estão frequentando um lugar e acreditam que o dirigente perdeu meio que ali a mão da incorporação por contas de coisas pessoais. Mais uma vez o ego se apronta na sua pergunta, moço. Uhum. E o nego vai tentar explicar de uma forma simples. Isso. Tem muitos pais e mães de santo espalhados por este mundo que colocam o ego à frente de si mesmo. Eles querem aparecer mais de quem tem que aparecer. Quer girar bonito, quer cantar mais grosso. O nego sabe que tem pais e mães de santo que grita com os fios. Tem fio que sai chorando do terreiro, que vai lá no seu trabucador e espera com ansiedade o dia do trabucador para ir lá, para bater palma, para cantar, para limpar, para ajudar de alguma forma a casa que de coração ele aceitou. O pai e a mãe que grita, que xinga, também precisa ser ajudado. Mas mesmo assim ele não precisa. Mesmo assim eles não deixam de ser o pai e a mãe, né? É. O senhor não tem um pai e uma mãe, seu moço? Sim, senhor. Se um dia o seu mãe grita com o senhor pode ficar nervoso, pode ficar triste com seu mãe. É. Esse momento vai passar, mas o seu mãe não vai deixar de ser o seu mãe. Chegue nele. Chegue nela. Exale o amor. Tente quebrar uma pedra, moço, com a essência e a pureza do amor. Quem quiser gritar, que grite. Enquanto você grita, eu rezo. E quando o pai e a mãe pedem a linha da incorporação, é porque assim teve que ser, moço. Esse já passou o tempo dele, mas mesmo assim continua sendo o pai e a mãe. Merece todo o respeito e admiração, embora ele não receba mais o viajado, o negro velho, o caboclo, os pequenos, por quem quer que seja. Ele tem muito a lhe dizer, moço. Esse vai passar muito conhecimento, seu moço. Então, Pai Cipriano, se eu sou um dirigente, eu estou ouvindo agora o senhor, e eu perdi a mão da incorporação, mas eu continuo indo lá me fingindo, porque eu tenho vergonha de dizer que perdi. E eu já sei os trejeitos da minha entidade mesmo, fico imitando elas, e eu não vou fazer mal para ninguém, eu estou fazendo bem. O que conselho que o senhor passa? A pessoa finge, mas não é por maldade, é só para vergonha de dizer que perdeu. É o ego, né, moço? É o ego próprio, né? Tá se apegando demais aos piori da terra. A Umbanda não é um circo. A Umbanda é uma casa de caridade. Pode ser feito muito mais belo o trabalho não incorporado do que incorporado os guias quer que seja. Então, não importa se a pessoa já trabalhou 10 anos, 20 anos com os guias e sabe os trejeitos dele. Porque ela vai precisar. Essa pessoa não vai deixar de ter os seus guias porque é isso, né, moço? Uhum. Vai sempre sentir que o guia já tá com lá, mas não vai receber esse porque alguma coisa tem, né? É. Pergunte pros negros por quê. Olha. Cada pai e mãe de santo sabe por que deixou de receber o seu povo? E depois fica girando igual o peão, tentando girar ligeiro. Mas ele e ela sabem por que não recebe mais, né? Tá certo. Então o senhor aconselha que tem como fazer um trabalho bonito, se a vontade é sincera, sem fingir incorporação e assumir, porque a honestidade é o melhor passo. Isso é nobreza de espírito, né, seu moço? É. Pra que eu vou passar a mão num fio de chante que tem força mediúnica se eu posso gritar com ele? Você entendeu, né? Sim. O que o senhor mais vê e que precisa ser corrigido urgentemente, não só na Umbanda, mas na relação com os espíritos, em geral, no mundo? O senhor está dizendo as pessoas que procuram terreiro? Terreiro, centro espírita, o que o senhor acha que pode ser melhorado nas pessoas que buscam os espíritos? O senhor acha que está existindo muita idolatria? Quando o nego diz pro senhor que tem muitas pessoas que procuram um terreiro, procurando o lã e sai tosquiada, é porque tem muita pessoa que vai no terreiro pedir pro nego velho, vai pedir pros guias de luz, coisa que nós não podemos atender. E quando o nego diz que nós não podemos atender, é porque nós não podemos fazer o mal a quem outro, ao outro. O ego, moço, e a falta de amor das pessoas faz as pessoas entrar numa cegueira e entrar num terreiro e encostar de joelho no pé do nego e pedir pro nego derrubar o outro. O nego não faz isso, né, moço? É. O nego vai sempre disseminar o amor, moço. Se você não gosta de uma pessoa, tem dificuldade de se relacionar com outro, pra que tem que insistir nisso? Dê tempo à situação, moço. As coisas vão se acalmar, as coisas vão se ajeitar. Falta de amor. Falta de amor. Como que o senhor vê nos dias de hoje, no mundo espiritual, do mundo espiritual, a relação entre as religiões espiritualistas? Falta união? Falta alguma coisa? Já tá tudo bom? Tem muita casa, né, moço? Que se acha que tem mais força que a outra. Todas as casas é igual, moço. O que está tentando, o que as pessoas não estão tentando entender, é que todo povo no mundo é igual perante Deus. Mas as pessoas acham que o seu caixa tem mais força que o outro, que o seu Ogã bate o tambor mais ligeiro e mais forte, mais bonito e gracioso que o outro, e a minha casa vai fazer mais sucesso que a outra. Os guiajados observam isso, moço, com tristeza. Isso é o ego, isso é a desgraça da humanidade mais uma vez batendo na porta de todos nós. Ê, meu pai. Tá certo, então qual que é o significado da vida, vô? Amor por si mesmo. Amor pelo seu semelhante. Amor pela natureza. Estender a mão a quem precisa. E especialmente, o nego diria que nós não pode, todos vocês nesse mundo, desapegar das extravagâncias. Desapegue das extravagâncias do mundo que o sofrimento se finda. Nossa. Se desapegue das extravagâncias do mundo que os sofrimentos se finda. Exatamente, moço. Nossa, é muito profundo. Se Xunxê tem dois pratos de comida, moço, e Xunxê só precisa de um, e se Xunxê não come o outro e não precisa do outro, estenda a mão a um pobre. Estenda a mão a esse que está na rua com fome, a esse coitado que pediu uma esmola, que pediu uma caridade, e muitos passam e finge que não vê. A espiritualidade está nos pequenos gestos, moço. A singeleza de um movimento, a bênção de um pai e de uma mãe, um olhar fraterno, tudo isso é amor. Vô, a gente está se aproximando dos 7 minutos finais. Eu gostaria de perguntar para o senhor a respeito, um pouquinho só que o senhor falasse a respeito de magia negra e quanto disso atrapalha o nosso dia a dia. Porque falar com você, Cipriano, e não falar de magia negra, pode ser que deixe aí as pessoas numa expectativa negativa. Quanto do que se diz ser magia negra influencia o nosso dia a dia e quanto é só conversa fiada? A magia negra, moço, não é conversa fiada, isso é muito sério. Tem que ser tratada por pessoas muito preparadas e muito direcionadas nas nas obrigações que tem que ser. Quando Cipriano é associado à magia negra por causa do mago Cipriano, e dizem que esse negro Cipriano, esse negro está cansado de escutar, perguntar para esse se esse é o negro Cipriano que fazia os catimbó antigamente para cortar a perna do povo. Mas tem muitos fundamentos, sim, senhor. A magia negra está na subconsciência de todos nós. Só tem que ser bem explorada. Mas pode ser cutucada com uma coisa chamada ódio. Não nutra o ódio, moço. Não nutra a raiva ao outro, que a magia negra se aflora. Nós precisamos conversar um pouco mais sobre magia negra, porque o assunto é comprido, né? Comprido, vô. Como é que o senhor tá de tempo aí? O senhor quer ficar mais uma hora? Nós temos que conversar outro tempo, né, poxa? Outro dia. Porque o moço aqui, o pobre do moço fica tremendo aqui, né? A pobre da moça aqui tem que ficar segurando na mão do menino pra ele não cair, né? Que legal. Mas é... Então, vô, tá bom. A gente vai falar mais sobre isso numa outra oportunidade, mais aprofundado, viu? Esse moço, certa vez... Esse cavalinho, certa vez, estava, coitado, tabucando num terreiro e o negro teve que vir para fazer um serviço. Uma senhora foi passar com o moço, com o negro, pedir a bênção do negro, fazer um rezador e conversa vai e vem. Mas a moça, coitada, estava essa sim com desenvolvimento de magia negra nas costas. Alguém mandou um trabuco para ela, uma macumba das pesadas. E uma das funções que o negro Cipriano teve que fazer foi puxar essas coisas pro moço. O pobre teve que ficar rodando no terreiro, moço, para limpar todo esse, porque o negro só teve que fazer o afastador quando teve que limpar tudo, né? A magia negra está em todos nós, moço, no subconsciente, é nutrido por uma palavra chamada ódio. Quem tá ouvindo, vô, e não entendeu isso de ficar rodando, em que sentido? Todo guiajado que gira num terreiro, moço, ele descarrega o médio, porque o médio não merece levar pro seu caixa as demandas e as que gira que se pega num terreiro. Tem muita gente perturbada que vai no terreiro pra sair descarregado, deixar descarregado, mas esse peso todo fica em quem? Nos coitados dos meninos que tá lá? O guiajado tem que girar, né? Pra descarregar isso, coitado. Entendi. Tem que girar. Ou seja, dar uma volta inteira no terreiro. Gira sobre si mesmo. Ah, tá. No mesmo é lugar. É o suficiente. Tá, mas o preto velho, ele é veinho. Como é que ele vai girar? O Exu ele vai saber girar, moço, dentro das suas limitações. Entendi. Claro. A Umbanda não é circo, moço, pra girar ligeiro e bonito. Então, bom. Tá certo. Mas porque... pode girar feio, mas a essência é a mesma. Claro. O real mesmo acontece no mundo astral, né? Aí onde vocês estão. Sim, senhor. Tá certo. Vô, nesse dia de hoje, qual que é a coisa que o senhor acha assim, mais importante as pessoas... Antes de eu falar das pessoas... Manda uma mensagem para os espíritos que estão do lado das pessoas escutando. Às vezes é um espírito que achou que é inteligente ficar ali se demorando, no lugar de seguir sua vida, procurar quem ama, para fazer uma vingança ali, executar uma vingança. O que mensagem o senhor passa para os espíritos que nesse momento estão do lado das pessoas que estão ouvindo, ou mesmo que estão longe, estão ali de orelha em pé, escutando o vovô Cipriano? Eles estão escutando, sim, senhor, e às vezes se apega ao povo da terra por uma única palavra que significa muitas coisas no seu mundo e no mundo de cá, que é a saudade. Muitos, moço, não têm maldade no coração e quer ficar perto tentando fingir levar uma vida que já findou. Muitos não estão preparados para seguir o caminho dentro da espiritualidade que tem que ser naturalmente concebido a quem já foi. Estes precisam de orientação. É por isso que Negro Cipriano tabuca nessa linha e faz esse serviço de orientar esse povo que já passou. que quer ficar esse aqui e às vezes vai trazer mais sofrimento a quem ficou e a sigo mesmo. Sigo o caminho da espiritualidade dentro do tempo certo. O que passou, passou. A saudade fica, o amor fica e as consciências e as lembranças. E por que, vô, é melhor esse espírito seguir o caminho e o que, que ele está perdendo em ficar aqui? Ele perde simplesmente a evolução. Se um determinado pessoa nasce inteira, vive o seu vida da melhor forma e chega a hora de seguir o seu caminho para o outro mundo, e ele não chega porque a consciência dele diz que ele tem que se apegar aos priorios da Terra e ficar aqui, mesmo sem ter mais corpo físico, ele está interrompendo uma lei que é a que tem que seguir, né, moço? A evolução. O senhor, moço, tem que evoluir enquanto encarnado, enquanto mais os que já não estão encarnados, moço. Tem que evoluir porque se um ser precisa voltar em um determinado tempo, você tem que voltar, mas não pode ficar preso ao que passou, moço. O tempo não para, né, senhor moço? Entendi. Claro. Então aí a pessoa ouviu o pai Cipriano e disse assim, olha, realmente eu tô perdendo tempo só, não tô nem vendo quem eu realmente amo, familiares, amigos, não tô deixando a vida fluir através de mim, de repente uma reencarnação nesse planeta ou em outro mais feliz, tô aqui só enrolando. E a pessoa decidiu realmente que não quer mais isso pra ela. O que, que ela pode fazer? Porque ela não tá vendo o vô pra pedir ajuda, só tá ouvindo. Você tá falando dos que já morreram? Isso. O que faz? Esses vão ter que ser ajudados, moço. Esses vão ser ajudados especialmente por quem fica. Muitas vezes, moço, o mental de um parente, uma esposa que perde um filho, por mais sofrido que a dor da separação da vida e da morte possa ser, é uma consequência da vida. Muitos são naturais e muitos são traumáticos, mas é uma divisão kármica que existe. Dado-se o tempo necessário do luto, essa mãe tem que se desapegar. Muitas mães se apegam à roupa, a objeto, às coisas do morto. Isso segura no seu canto a essência dessa pessoa que já se foi, moço. Por que não faz uma doação de todo esse roupa para quem precisa? Se for criança, doa-se os brinquedos aos pequenos que precisa. Faça os rezadores e acenda as velas para esses almas que se foi e oriente ele, moço, ou ela, a seguir o caminho da evolução. Muitos que se foram ficam presos porque os próprios pessoas na Terra se encarregam de aprisionar esse. Os dois são prisioneiros de um mundo só, moço. Quem fica, fica. Quem vai, se vai. Quem ama, moço, não prende. Quem ama, solta. O verdadeiro amor é aquele que é orientado a seguir o melhor caminho, mesmo dentro do sofrimento. Entendi. Então, para tirar qualquer sombra de dúvida, se eu sou uma alma penada ou um espírito vagante aqui, que estou na Terra ainda, e não estou vendo nenhum espírito que veio me resgatar nem nada, o que, que eu devo fazer? Eu devo me ajoelhar, fazer uma oração de coração, pedir ajuda, que daí vocês aparecem? Não se trata de aparecer, moço. Se trata que a reja é o seu maior companheiro nas perturbações. Se as pessoas ficam chamando espírito em casa, essas pessoas estão perturbadas. Essas também merecem ser orientadas. Tudo tem o seu dia, tudo tem sua hora. Tudo tem o seu momento. Entendi. Não se pode ficar chamando espírito ou se renegando a si mesmo. Se eu sou um encarnado, eu tenho que viver a minha vida da melhor forma, né? Se o outro foi, tem que tentar encontrar o caminho da evolução espiritual da melhor forma. Nenhum pode intervir na vida do outro. Haverá os momentos de reencontro. Entendi. Mas uma pessoa que fica chamando espírito para se evoluir, esse está precisando de evolução, de luz. Tá. Mas assim, vô, o espírito mesmo agora, que está ouvindo a gente, e ele quer ajuda, e ele não está vendo nenhum espírito mais elevado do lado dele. Ele é espírito já. E o que ele pode fazer para alguém chegar para resgatar ele? Ele faz uma oração também? Esse já vai ser ajudado, moço. Ah. A melhor coisa é que se alguém está escutando o Negro Cipriano falar que perdeu um parente e está desesperado na dor da perda, é que dentro do tempo certo isso tudo vai ser compreendido e vai ser apaziguado. Não se apegue ao morto ou à morta que se foi. Por mais difícil que seja escutar a palavra morte, por mais doloroso que seja escutar isso e vivenciar essa perda, não se apegue. Dentro do tempo certo, ele ou ela se foi, assim como se um ser vai um dia. Tente ser pessoa melhor para que a sua passagem seja menos sofrida. Tente ser menos sofrido do que esse ente querido seu foi. Se esse ente querido seu está preso a você aqui, a principal pessoa que está prendendo ele aqui é você. Não se prenda, moço, liberte. O verdadeiro amor é o que é solto, o que é orientado, o que é livre. Graças a Deus. Pai Cipriano do Cruzeiro das Almas, uma última questão então. Por que que o senhor aceitou, e eu agradeço de coração, de trazer o seu conhecimento nesse trabalho que eu faço do diálogo com os espíritos? O senhor, moço, foi orientado a entrar em contato com o burrinho, esse menino. E desde que o senhor entrou em contato com o menino, o negro começou a operar no senhor, no seu ori, e começou a operar no ori do menino para que isso pudesse acontecer. Às vezes o negro Cipriano pode ser mal interpretado e mal escutado, às vezes nem escutado por quem de direito que possa escutar o que eu estou a dizer agora. A espiritualidade sempre vai encontrar meios e canais e caminhos para dizer o que tem que ser dito. Esse aceitou participar dessa prosa com voz michê, porque chegou a hora de dizer para algumas pessoas que três coisas na vida tem que ser desapegada. Uma delas é o ego, moço. O ego é uma das maiores desgraças que existe. Tudo que é negativo está abaixo do ego. Se um ser quer alguma coisa demais, isso é ego. Se um ser quer uma coisa de menos, isso é ego. Se um ser quer alguém que um ser não pode ter, isso é ego. Ligado especialmente aos priori da terra. Estão priorizando coisa demais, moço. Estão priorizando coisa demais. A falta de amor consigo mesmo, a falta de amor com o próximo, é outra desgraça. Ninguém pode transmitir o amor ao outro se não tem amor por si mesmo. Nutra o amor por si mesmo. O amor nutrido por si mesmo vai ser emanado a todos. Pai Cipriano do Cruzeiro das Almas, humildemente, diz a voz michê e agradece pela oportunidade de dizer que essas três coisas tem que ser desapegado do coração do homem. O ego, o apego às coisas do mundo e a falta de amor. O amor tem que ser nutrido, né? Assim como uma mãe tem amor pelo um filho, nós também temos que ter amor pelo inimigo, né, moço? Esse precisa muita luz. Graças a Deus, graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e graças a Deus, meu vô. Amém, moço. Graças a Deus. Muito obrigado, fiquei muito feliz, me sinto muito honrado de ter tido esta oportunidade de falar com um espírito tão abnegado, tão ocupado como o vovô Cipriano, viu, vovô? Moço, tem mais coisa que nós podemos conversar em um momento mais reservado. O nego sabe que o que foi dito aqui torna-se-ará de conhecimento público e alheio às vontades e às opiniões minhas e suas. Mas nós temos que estar preparados para orientar isso. Às vezes, como é que você vai poder orientar se a pessoa não quer ser orientada? Tem que cutucar um pouco, né? Sim. Sim, senhor, vô. Graças a Deus. Tô muito feliz. Uhum. Esse negro vai ter que soltar o moço. O pobre tá tremendo aqui. Mas a gente vai voltar a se falar, moço. Graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Oxalá abençoe seu coroa. Oxalá abençoe seus passos, seus caminhadores. Agradeço humildemente, moço, pela oportunidade de tocar esses dedos de prosa com Xunxê e com quem quer. Graças a Deus, foi uma honra. Muito obrigado, vô. Senhor Jason Moraes? Oi. Tá me ouvindo bem? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Nossa, que diferente a sua voz. Caduvô. A sua voz. Tá meio rodando aqui. Tá meio rodando aqui as coisas aqui. E fica assim um pouquinho, mas vai passando. É? Conseguiu conversar com o... Sim, graças a Deus. Depois que a gente fala com o espírito, a gente fala um pouco com o médium. Como é que foi a chegada dele? O que você sentiu? Toda vez que o vovô Cipriano chega, ele é... Como eu posso explicar? Ele é bem sutil comigo, né? Ele é bem suave. Ele vai chegando... Nunca me pegou assim com sulavanco, né? Foi sempre muito sutil. Parece que a gente se entende bem, né? A gente conhece um pouco do outro, né? Mas eu sinto quando ele tá chegando, sim. Eu sinto, é muito suave. Eu gosto muito dele, tem me ensinado muita coisa. É um preto velho muito carinhoso, eu tenho muito carinho por ele. E espero, de alguma forma, estar sendo usado, né? Para o bem, para a caridade. Com esse guia maravilhoso, um guia de luz, que vem em terra para prestar caridade às pessoas e ajudar pessoas que precisam, né? E é isso. E há quanto tempo você já trabalha com incorporação? Uns 2 anos. É, tá certo. Então. Incrível que o pai Cipriano, para mim, eu há uns anos atrás, eu nunca tinha escutado falar do nome desse preto velho. Até que determinada noite, em um sonho, ele aparece para mim. E foi uma... Nós conversamos muito nesse sonho, muito real. Parecia como se eu estivesse na sua frente, conversando, tomando um café, batendo um papo. E ele me disse, eu me chamo Cipriano, trabalho na linha da Umbanda, pai Cipriano do Cruzeiro das Almas. Se apresentou. E desde então, ele começou a se aproximar em mim, no terreiro onde eu trabalho, onde eu me desenvolvi. Né? terreiro esse que eu amo de coração. Hoje lá tenho muitos amigos lá e faz parte da minha vida. Oh. Né? E a Umbanda para mim é muito importante. A Umbanda para mim hoje representa muito. Eu acho que hoje tudo que eu fizer pela Umbanda é pouco em vista do que a Umbanda e os guias representam para mim. É uma religião incrível, maravilhosa, linda, merece ser estudada, compreendida. Às vezes ela é um pouco criticada, né? Mas a gente tem que perdoar os que criticam, porque eles também não estão preparados para entender a grandeza da Umbanda, né? E você me contou nos bastidores uma história de uma mudança que aconteceu por influência dos espíritos. E você prefere deixar essa história neutra ou você se importaria de contar um pouco? Não, eu posso contar. Você está falando da minha viagem? Isso. Você foi morar para outro país, daí como é que foi? Exatamente. Eu nasci numa cidade no interior do Nordeste, numa cidade muito humilde, muito pobre, e eu cresci vendo a minha mãe, a minha avó, incorporando guias, pretos velhos, dentro de casa, no terreiro, lá, dentro da casa mesmo, bem simples mesmo, na época era lamparina, né? Isso começou a minha mediunidade por aí, desde então. Fala o nome da cidade, do estado, pra gente mandar um abraço pra eles. Isso, eu nasci na cidade de Arco Verde, no estado do Pernambuco. Essa cidade fica a mais ou menos 300 quilômetros de Recife, bem no agreste de Pernambuco mesmo. Faz alguns anos que eu não vou lá. E lá começou as minhas primeiras manifestações mediúnicas, né? Mas é uma longa história. Claro. Mas voltando aos dias de hoje, recentemente eu fui, diante dessa situação que o nosso país está passando, né? Que se Deus quiser vai dar tudo certo, vai tudo se ajeitar para o bem de todos, eu decidi mudar de país. Eu morei alguns anos atrás nos Estados Unidos e eu fui para os Estados Unidos recentemente, há pouco tempo atrás, e deixei o terreiro, deixei a Umbanda e fui embora. Larguei a roupa branca e fui embora para lá. Deixei a minha família aqui, que eles iriam depois de 2 meses. Mas por incrível que pareça, eu lá já tinha carro, casa, tinha 2 trabalhos, estava se ajeitando e a minha ideia não era mais voltar para o Brasil. Não voltar para o Brasil é um país complicado, é isso, é aquilo, o que a gente já sabe, né? Até certo dia que eu estava no trabalho lá nos Estados Unidos, lá que o guia começou a me pegar dentro, lá nos Estados Unidos, começou a me pegar no trabalho lá, não incorporava, ficava no ouvido, ficava me intuindo coisas que eu tinha que voltar, que eu tinha que colocar o branco de novo, que eu tinha que voltar porque eu abandonei os guias, que eu abandonei a espiritualidade e tudo. E, enfim, depois de alguns dias meio perturbado assim, sem conseguir dormir direito, eu decidi voltar ao Brasil. Né, voltei ao Brasil e voltei para a Umbanda desde então, e para mim, não saio mais não. Não saio. Eu voltei para o Brasil por causa dos guias. Então, você está dizendo assim, você estava com o dinheiro necessário, o trabalho era bom, você tinha casa, você tinha tudo, nada disso influenciou você a voltar. Falta não. De alguma coisa. Não faltava nada, pelo contrário, lá estava tudo certo, tudo ajeitado, e dentro de uma missão que me foi orientada por eles, eu preferi voltar. Decidi tudo em 2 dias, estava no Brasil, eu voltei. Meu Deus. E essa voltei intuição? Pra... Essa intuição, eu até perguntei para você antes se foi, porque pensamento todo mundo tem e pode ser coisa da própria cabeça, mas foi alguma coisa mais ostensiva no seu caso? Você ouviu eles mesmo? Sim. Não sei te dizer quem foi. Uhum. Até hoje eu não sei dizer quem foi. Uhum. Eu não acho que tenha sido que o pai Cipriano, mas algum guia veio e disse... Ah, Exu, pai, claro. Pai, volta. Tem muita coisa para se fazer. Né? Os seus guias têm muita coisa para dizer, para falar, para orientar muita gente. Estender a mão a muita gente que precisa. Fazer o bem e a caridade a muitas pessoas. Graças. Aí eu não pensei. Não pensei muito, não. Eu peguei o avião e voltei para o Brasil. Meu país sofrido, povo maravilhoso, um país incrível, sensacional, que merece ser tratado com muito respeito. A Umbanda é uma religião que está crescendo muito, né? Como o Preto Velho diz, me diz e diz sempre, está carente de pessoas sérias, comprometidas, que estejam prontas a se doar ao outro, estendendo a mão a pessoas que você não sabe nem quem é. simplesmente pelo gesto de fazer o amor, estender a mão para o outro. É isso que eu acho bonito e lindo e incrível na Umbanda. Tá certo, então, graças a Deus. Muito obrigado aí pelo seu tempo, pela sua caridade de estar cedendo o seu aparelho mediúnico para essas comunicações. E se Deus permitir, vamos voltar, falar com o vovô Cipriano e, se for da vontade de Deus, com alguma entidade sua, ou caboclo ou à esquerda. Tá bom. Tá bom? Beleza. Muito obrigado, Jefferson. Tá certo, então. Muito obrigado, Jason. E que Deus abençoe. Só uma curiosidade, se alguém tiver aqui. Você trabalha com qual Exu? Exu Tata Caveira. Eu não sabia. Graças a Deus, então. Vamos ver o que o futuro reserva. Tá bom. A gente volta a se falar. Muito obrigado. Obrigado. Diz que mundo é mundo, né, moço? As coisas acontecem. Às vezes as coisas acontecem com a ligeireza. E às vezes tem muitas coisas nesse mundo que acontecem muito devagar. O nego não acha que os arquétipos vão mudar e nem vai cancelar e perder a essência da Umbanda, não, moço. Saravá, Pai Cipriano na Terra. Moço, gera dúvida, gera medo e gera angústia. Mas não há outro caminho, né, moço? O nego fez ser entendido, seu moço? Opa, graças a Deus, sim, senhor. Desculpa a ignorância do nego, né? Esse nego vai estar sempre aqui estendendo a mão a esse povo.